Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Está começando aqui pela sua rádio preferida mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. O programa que leva até você o melhor da música sertaneja de segunda a sexta-feira aqui na sua rádio preferida. Claro, comigo, seu amigo Silvio Ferraz. Que maravilha, gente. É bom saber que você está aí do outro lado do rádio. Eu aqui no estúdio comandando o Central do Sertanejo, segunda-feira, dia 11 de julho do ano de 2016. Você que tá curtindo aí, obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela audiência. E eu já vou começar aí o nosso Central do Sertanejo de hoje, nessa segundona, começando mais uma semana abençoada, trazendo informações sobre o Zé Neto e o Cristiano. Agora é com Zé Neto e Cristiano. Dupla se apresenta no Copa Bavária, em Goiânia, no dia 27 de agosto. Devido às questões de logística na produção, o show de Marília Mendonça, que aconteceria no dia 27, não vai acontecer mais. Será a dupla Zé Neto e Cristiano que vai se apresentar. Olha só, as pessoas que já adquiriram os ingressos do evento, por questão de mudança, queiram reembolso do valor, podem entrar em contato aí, né, com o pessoal da produção do evento. Vai ficar muito bacana no Parque de Exposições em Goiânia, no dia 27 de agosto. É a Copa Bavária, né, em Goiânia. Muito legal. Agora com a apresentação de Zé Neto e Cristiano, substituindo aí a Marília Mendonça, que por causa da logística não poderá estar no evento, né? Vamos então começando a nossa segunda-feira, começando o nosso Central de Sertanejo, trazendo eles, Zé Neto e Cristiano, na sua segunda-feira, no Central do Sertanejo. Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, o som do carro no talo. Manda multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixa. Que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar assim, vem! Me afogando no álcool, o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou me afogando no álcool, o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou.

seu celular. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% no seu celular. A dupla Munhoz e Mariano aqui no Central do Sertanejo, Amor a Três. Eita, mas aí é doideira, hein? Que é isso? Olha, gente, eu tô indo pro intervalo, na volta tem mais Central do Sertanejo, já volto trazendo mais informações e muito mais músicas. O melhor programa de música sertaneja é o programa Central do Sertanejo, com certeza. Eu vou, mas eu volto, é rapidinho, não sai daí. Daqui a pouquinho tem mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo. Estamos chegando aí com o nosso segundo bloco dessa segunda-feira, dia 11 de julho. Vou falar para vocês agora da dupla Jorge e Matheus. Jorge e Matheus abriram a primeira semana do 26º Rodeio de Sertãozinho. É isso mesmo. O final de semana passado, né? No último dia 8, na última sexta-feira, a dupla Jorge e Matheus fez um show aí com absoluta tecnologia e grandes sucessos no Rodeio de Sertãozinho. Olha que legal, gente. Se apresentaram aí, com certeza, com muito luxo, apresentando as músicas Vou Voando, Dias de Sol, Problema, O Soma, O Soma, tudo do seu novo CD e DVD, como sempre feito nunca. No sábado, foi a vez aí de Munhoz e Mariano, né, gente, que apresentaram suas músicas também, que com certeza todo mundo gosta. Ei, maravilha. E não faltou sucesso. Teve também Gustavo Lima, Taeme, Thiago, Munhoz e Mariano, Luan Santana, tudo isso nessa festa que tá bombando, né, gente? Vem aí a segunda semana, no dia 13, próxima quarta-feira, já tem aí Wesley Safadão, dia 14 tem Henrique Juliano, dia 15 tem Gregory Gabriel, e também tem Maiara e Maraísa no dia 16, Zé Neto e Cristiano e Marcos e Fernando. Ó, é muita gente, hein? Que é isso? Sertãozinho em São Paulo, né? E vai estar realizando aí, já realizou semana passada, e essa semana, esse rodeio aí, essa festa de Sertãozinho. E agora chegou os rodeios mesmo, né? E vamos começar o nosso segundo bloco com eles, Jorge e Matheus, Ou Some Ou Soma. O que você quer de mim? Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ou some ou soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar, e quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois volta a querer somar. Desculpe, desse jeito assim não dá. Pra amar, você quer de mim? Fala que tá sentindo saudade, e me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ou some ou soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar, e quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembro meu nome. Depois volta a querer somar. Desculpe, desse jeito assim não dá. Ou some ou soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar, e quando eu começo

amor. É amor, é o encontro de metades. É amor, é o encontro de metades. A rosa e o beija-flor. Central do Sertanejo.